Você gosta do Batman? Gosta mesmo? E do Drácula? Você também gosta? Do Drácula não. Do Drácula você tem medo, não é? Os morcegos inspiram várias histórias nas pessoas como o Batman e o Drácula, e que às vezes se confundem e tornam os morcegos detestados. Mas a verdade é que os morcegos desempenham importantes funções para o meio ambiente e para nós seres humanos que desfrutamos de tudo ao final. Um bom e esperto morcego insetívoro pode devorar mais de 600 mosquitos por hora, fazendo assim um rigoroso controle de população. Já uma população deles pode consumir dezenas de toneladas de insetos em uma única noite. Todo este consumo ainda contribui significativamente para a redução do uso de venenos químicos utilizados nas plantações, o que significa comida mais saudável para todos nós. Os morcegos comedores de frutas espalham sementes de centenas de espécies de árvores, contribuindo desta forma para a recomposição de nossas florestas e matas. Uma variedade enorme de plantas depende quase que exclusivamente dos morcegos para espalhar suas sementes, perpetuando as espécies. Já os morcegos vampiros, aqueles do Drácula, estão ajudando pesquisas científicas na busca de novos medicamentos para doenças do coração. Já pensaram? Isto porque existe uma potente substância anticoagulante na saliva destes animais. Você tem medo dele chupar o seu sangue? Vai dormir mais cedo. Também é bom para a saúde.